A Ivanice Modas tem o que há de melhor em roupas masculina e feminina. Aqui você encontra vestido da Limone com preços especiais para você. Vestido da Miss Missy com preços especiais para você. Aqui na Ivanice Modas você vai encontrar também vestido da Triton. Roupas fitness masculina e feminina. Homens, aqui na Ivanice Modas temos camisas individual e calças Triton. Temos saias das mais variadas marcas para você. Ivanice Modas, Rua Sol Poente, 69, Rio Verde, 981.